O Centro de Desportos, RD Sports, está de parabéns. Vem então de uma semana cheia de atividades para assinalar o primeiro aniversário, um ano de vida deste projeto, que é mentor o Rafael Gomes, um conhecido atleta do Conselho de Oliveira do Hospital. Rafael, que balanço é que faz desta sua aposta, deste seu projeto aqui na cidade? Faço um balanço positivo. Nós abrimos no dia 19 de março do ano passado. Tivemos uma boa adesão e tivemos uma atividade em pleno ao longo deste ano. Desenvolvemos as várias atividades de lojas de bicicleta, de centro desportivo para atletas de competição e de alta competição, de atletismo, triatlo, BTT, em que também depois tínhamos aqui a parte do crossfit, que é a parte da boxe de ginásio, em que tivemos uma boa aderência por parte das pessoas e uma boa afluência, onde também temos as atividades de pilates e agora também de zumba e de dança. Os oliveirenses e pessoas da região estão sensibilizadas para a importância da prática desportiva? Sim, acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes que o desporto é a saúde delas, porque quem não faz desporto pelo menos 2 a 3 vezes por semana tem muito mais riscos de saúde e acho que estão muito mais sensibilizadas a esse tipo de atividade desportivas. Até que o Centro de Desportos está sempre em movimento, de manhã até ao final do dia, até à noite. É verdade, nós desde as 6h45 temos atividades, às 6h45 da manhã, começamos logo com as aulas e que estamos abertos até às 9h30, 10 horas da noite, todos os dias. E tudo isto com profissionais a acompanhar o treino destes atletas e demais pessoas que venham aqui praticar o desporto. Sim, sim, nós apostamos muito na formação das pessoas, porque acho que só com bons técnicos é que conseguimos desempenhar um bom trabalho. Temos aqui, eu sou responsável, pronto, eu sou licenciado em Ciências do Desporto e na Faculdade de Metricidade Humana. Tenho aqui um técnico que está bastante conhecedora da área do CrossFit, que é o Joel Almeida. Depois tenho uma fisioterapeuta, que é a Joana Pereira, que também faz as aulas de pilates, que as aulas de pilates, para quem conhece, têm que ser acompanhadas e quem percebe muito dessa área são os fisioterapeutas. E depois tenho uma professora mesmo licenciada em dança da Faculdade de Metricidade Humana, que dá aulas de dança e de zumba aqui no espaço. Este espaço tem a marca com o seu nome. Tem marca com o meu nome, sim. O RD tem a ver com o Rafael Delané. Também está ligado também a um grande amigo, que é o Rui de Louros, que também estamos ligados num projeto que é a New ID, que é a parte do Centro de Atletas de Alta Competição, Centro Esportivo para Atletas, para o aumento de rendimento de atletas. E se formos a ver a RD Sport, são 3 marcas diferentes. É a Gomark Bikes, que é a loja de bicicletas, a New ID, que é a parte do Centro Desportivo para Atletas de Alto Rendimento, e a parte do CrossFit para o complemento do alto rendimento e para as pessoas que querem promover a sua saúde e a melhoria do seu bem-estar e do seu a promoção da saúde, neste caso, e bem-estar das pessoas que fazem por recriação desporto. Rafael, portanto, tem este espaço, é um atleta no ativo, como é que tem estado a sua prática desportiva, no que é que está a participar, quais as suas competições? Pronto, o ano passado foi um ano um bocado atípico, porque também estive muito, muito ligado à abertura daqui do centro desportivo. Representei o Estoril Praia, em que não consegui organizar-me muito bem para poder conseguir treinar com qualidade. E este ano estou a tentar procurar arranjar esse tempinho e estou-me a tentar organizar, já que já estou mais organizado, já é um ano de alguma experiência de como é que posso me organizar com esse tipo de negócio, e para além de dar aulas na Epta Oliva, ser professora da Epta Oliva. E agora estou a tentar conciliar. Na prática do triatlo, não é? Na prática do triatlo, estou a tentar me conciliar e conseguir já ter uma rotina de treino que me permita permite, se calhar, atingir uns bons resultados, porque este ano estou novamente e ainda mais afincadamente, porque o Estoril tem objetivos bem altos em termos de resultados. Estamos agora à frente da Taça de Portugal de triatlo e do átlo e tenho ajudado nesse sentido. E eles contam comigo na equipa de competição e mais para a longa distância, onde vamos estar focados para obter grandes resultados, e eles estão a contar comigo para isso. E por cá, também está envolvido noutros projetos, com outras equipas? Estou, sim senhor. A Pova das Quartas é o bebé daqui também, relativamente à RD Sport, porque arrancámos, onde arrancou este projeto todo, arrancou com o Gomark Bikes, quando eu tinha a loja de bicicletas lá em baixo, e depois por convite da Pova das Quartas para poder começar a desenvolver esse tipo de atividades na Associação da Pova das Quartas, e onde nós desenvolvemos a equipa de BTT por brincadeira. E ao longo desses 4 anos de existência fomos crescendo, e com o empenho e trabalho de todos, dos atletas principalmente, em que se focam diariamente nos seus treinos, temos obtido muito bons resultados, e que fomos campeões regionais de Viseu o ano passado, e que tivemos cerca de 30 a 40 pódios na mesma época do ano passado, e este ano já recomeçámos novamente com 2 provas, já temos bem, uns quase 10 pódios em média. Portanto, no concelho e na região, começa-se a ouvir falar e bem desta equipa da Pova das Quartas. Começa-se a ouvir bem a falar da BTT Pova das Quartas, RD Sports neste caso, porque as pessoas estão a ver que está a dar resultados, e o fruto desses resultados vai sendo cada vez mais procurado pelos atletas a quererem ingressar na equipa e terem vontade de juntarem-se ao nosso grupo. Também já foram apresentados os novos elementos ou a equipa para a próxima temporada? Já foram apresentados este sábado, foi uma das atividades que nós tivemos, em que nós apresentámos a equipa técnica e também os atletas, e pronto, e tivemos a fazer a apresentação deles. E quanto à equipa, quais é que são os objetivos? Os objetivos este ano crescem um pouco mais também para a nível nacional, porque nós vamos ainda fazer uma ou outra prova da Taça de Portugal do Nacional, e vamos fazer o Campeonato Nacional, para além de estarmos completamente focados no Regional, porque ainda não queremos fazer grandes voos, porque nós sabemos que o nível nacional é muito elevado e só subindo escada a escada é que conseguimos atingir os objetivos, porque também queremos fazer grandes voos também psicologicamente para os atletas, será mau para eles não se desmotivarem depois com o andamento que também e o nível desportivo que tem a nível nacional. Quantos elementos é que compõem a equipa? Compomos de, acho que são 8 elementos neste caso, em que temos uma equipa de elites bastante forte, que é o Simão Pinto, o Zé Madeira, o Luís Cruz, neste caso, e depois temos a parte dos Masters, que é o Cláudio Figueiredo, o Tiago Neves e o Zé Figueiredo, e depois temos 2 elementos mais jovens, que é o Léo Pereira, e que agora neste momento até está a treinar ali, e temos o Dinis. Muito bem, portanto está confiante neste projeto, não é? Eu estou confiante neste projeto, este projeto está com pernas para andar, e quando onde há trabalho também há resultados neste caso. E quanto então a este centro desportivo, comemorou 1 ano de vida, faz um balanço positivo, espera continuar também aqui a dar tudo de si para que este seja um projeto ganhador no concelho e na região? Vou dar tudo o que eu tenho, porque sem trabalho e sem empenho, não, sempre foi o meu lema como atleta, porque já fazendo contas, já sou atleta de alta competição desde os meus 13 anos, tenho agora neste momento, vou fazer 36, já são 23 anos de atleta, e que me consegue transmitir a experiência que eu tenho aos meus atletas, e o meu empenho e a minha dedicação é sempre o fruto dos meus resultados.